batismo, a nova noiva, casamento, isso. Respeitamos, sim. Mas os Espíritos vêm nos dizer que o que importa é o Espírito, é o pensamento e não a forma. Então não tem liturgias, não tem rituais, não tem adoração exterior, não tem culto a imagens. Ah, Nazareno, mas eu adoro rezar olhando para a imagem de Bezerra de Menezes. Eu também gosto, pessoal. Eu boto música, o hino de Francisco de Assis, tocado no violão. E aí entra em sintonia. É bom, a gente precisa dessas coisas, muitas vezes. Mas não é fundamental. Eu já tive médiuns no nosso grupo mediúnico que disseram para mim, Nazareno, olha, só tenho fé rezando o texto. Sem o texto, eu rezo sem fé. O que é que eu faço? Olha, você já sabe que não precisa, não sabe? Sabe que o que importa é o pensamento. Mas eu prefiro que você reze com fé do que reze sem fé. Então, continue usando o texto. Daqui a um tempo, você abandona. Mas saiba que isso não é necessário. Então, Deus deve ser adorado em espírito e verdade. O Espiritismo não usa bebidas alucinógenas, não usa incenso, não usa paramentos, não usa palavras mágicas, talismãs, amuletos. Não tem liturgia, não tem hierarquia sacerdotal organizada. É algo diferente. Mas como nós, muitos viemos de encarnações anteriores, como sacerdotes, como freiras, muitas vezes trazemos aquele atavismo, aquela herança cultural, é natural. Vamos aos pouquinhos, quantas casas eu for falar, que eram centros de Umbanda, e que foram transformados em centros espíritas. E aí eu adoro falar lá, eu vou esclarecendo, vou falando. E aí os médios ainda trazem algumas coisinhas ali, mas com o tempo eles vão se trabalhar. À medida que estudam, vem a luz do conhecimento. E eles vão, aos poucos, se apegando, porque nós somos curiosos. A gente imita qualquer coisa. Um palestrante certa vez contou que na sala de passe, uma senhora, uma das médiuns passistas mais antigas, ela, naquele dia, estava com os pés inchados. E aí resolveu tirar o chinelo e ficar descalça. Passaram-se algumas semanas, nas outras reuniões, estava todo mundo de pé descalço, os médiuns passistas. Talvez acreditando que era para aterrar, não é? Alguma coisa, não sei. Mas veja como nós somos atrapalhadinhos. Então é muito natural vir esses modismos que vêm, mas que passam. E vai sobrar aquilo que é mais correto. Então vamos ter esse cuidado com a mediunidade para que ela não seja detonada.